frequência 120, decimal 3, bom voo. 0390, repito. Decola da 10 com curva à esquerda, saída Pouca, direção Caju. Aciona Uno, Uno, Uno, controle Salvador 208, gol 12, meu Deus. Alô, gate 8, gol 260, né? Bota lá. Salvador, bom dia, Bono 738, informação, papá. Bono 738, desce ao 050, chegada a Mari. Bono 0050, vai chegar da Mari, Bono 738. Romeu, meu golpe estimado de pouso, por gentileza. Estima o 1455. Gente, no 455 copiado, chama agora o centro Recife na frequência 1260, secundário 1288, bom voo. Romeu, meu golpe copiou? 1260, 1288. Copiado. Yeah. Romeu Lima, controle, prossiga. Gente, estou copiando uma mensagem com o Monteado. Copiei que está em regresso para Salvador. Confirme só, manterá condições visuais de corredores? Aproximação instrumento para Salvador. Gente, o Romeu Lima. Estamos aguardando o contato radar, está livre, subir até 3 mil pés, o ajuste é 10020. Bono 738, dá presente proa de Duna. Dá presente, esquerda Duna, Bono 738. Estabilizado, né? 1-0. Web 5728, estabilizado, completa final, checa o trem, torre agora 1895, bom pouso. 1895, muito bom trabalho, Web 5728. Sou Salvador, muito bom dia, Web 5728, final da 1-0. Web, tudo bem. Web 5728, continua a aproximação, reporte baixado, travado. Já baixado e travado, LG 5728. Web 5728, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-50 graus, 1-0 nós, QNH 1-0-20. 1-0-20, ajuste autorizado, pouso, pista 1-0, LG 5728. Romeu, Romeu Lima, o contato radar estabelecido agora 37 milhas de Salvador, cruzando 2.500, subida 3 mil pés. Está sob vetor para sequenciamento, mantém a proa 065, limite ao localizador. B5728, atente a pássaros na curta final da 17. 10. Foi para o 5728? A pássaros curta final para o Zamboleco. Obrigado. 12545, secundário 12685, bom voo. Gente, 9 Mike, Mike, é porta rotatória visual com campo. Porta visual com campo, deixa para o número 6. O 9 Mike, Mike, tem ativo no meu pé. Ativa no meu pé, gente, Mike. Web 5728 no solo, 10, liga direito, chame solo na frequência 121, decimal 9. 219, Web 5728, obrigado. Na proa de Duna, já vai ser o localizador, o Romeu Romeu Lima. Vai cruzar o 060 para 50, o gol 1738. Desce para 2000, gol 9738, ajuste ao 0020, livre LS, após estabilizado. Para 2000, com 1020, após estabilizar o 732. 732. Salvador, muito bom dia, Uxane, 6200, transfere. 6200, desce ao nível 050, chegada é Mari. 50, chegada é Mari, 6200. prossegue Juliette para o 09. Prossegue Juliette para o 09, web 5722, obrigado. Novembro, que Mike Tui, 118, decimal 95, bom pouso. 118, valor do pai, grato. Salvador, para passar no momento, Mike, na prova da rotatória, foi no intervalo, 118. Novembro, que Mike, de aproximação, reporte na vertical da rotatória. Falei na rotatória, na VD, que Mike. Utilizando minha linha da 10, bomba 738. Engine 738, checa o trem, completa final e torre 118, decimal 95, bom pouso. 1-1-8-9-5, obrigado, tá ligado. O Romeu Romeu Lima está autorizado, descida para 2 mil pés, o ajuste no 020, autorizado, final do procedimento e ali é X-Ray. Salvador, boa tarde, igual no 738. Graus, 099 QNH 1020. Valeu, meu pouso na pista no 0, agora no 738. Azul 4060, desce ao nível 060, chegada Mari. Mike, continua a aproximação, reposta final da 1-7. Passarei na final da 1-7, na 1-7. Sutiado Hotel, 095, condições visuais, reporta descida. Sutiado Hotel. Positivo, prossegue descida até 2.500 pés, ajuste Salvador no 020, se adequando aos corredores. Vitor Charlie Hotel. 7, nove e aqui, Mike. Romeu, Romeu Lima. 140 graus, 109, QNH, 1020. Isso, Pouso, 9 aqui, Mike. A 200 vai atingir o 050. O 6200 desce até 2000 pés. O ajuste em Salvador é o 020, reduzindo para 190 nós. 1020, 2190, 6200. Sequência 121, decimal 9. Direita 219, boa, na 7. Uma velocidade, um grau de speed aqui de 1-1-0 nós em Luna. Reduza para aproximação e curva esquerda na rua 040 para interceptar o LOC, o 6200 e reposta brisada. É, PRO 40 para o localizador, reduzindo, reposta estabilizada, 6200. Para o táxi do azul, 4220, tanto o táxi de 5 agora, 0020, do trânsito de outra linha, agora na campina. Salvador, Trip 5220, informação, papá. Trip 5220, desce ao nível de voo 070 na proa de Mare, chegada Mare. Até o 070, proa de Mare, 5220. Ao estacionar a frequência livre, Mike. Pá, Romeu, Romeu, Romeu Lima na escuta da torre. Lima Torre 1895. Vamos lá. 150 com 10. Torre, Homem Romeu Lima, passou uma casa externa, nada. E aliás, frente, pouso final, pista no zero mesmo? Pouso final. Pista 10? Pista 10. Frente, continua a aproximação, embreagem da Azul já na próxima taxi Delta em decolagem, agora a liberação, pista no zero.

07, contato radar, sobe nível de voo 360, perfil da EL. 360, ascensão, autoriza voar direto para hoje da EL, senhor, para azul 4207. Lida. Lida, melhor ainda. Torre, Salvador, muito bom dia, Ocean 6200 vai passar em breve, meia milha. Ocean 6200, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ocean 6200, copiou? Copiado, aguardando. Romeu Lima, no solo 24, liga direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. Pronto, cópia. 460, agora com a torre 118-95 no pouso. 6200 no solo de 27, e da direita chame solo na frequência 121 decimal 9. Direita 219, obrigado. Azul 4060, reporte baixado travado. Solution 6200, muito bom dia, ingressou na Alfa. Alternado ao 4207 do gráfico.